justiça no seu pescoço. Na verdade vai ser tarde quando você entender que o tempo para a cura você decidiu perder. Esteja preparado quando o tempo acabar e a justiça que clamava finalmente chegar. Sinais após sinais se cumprindo a cada dia, conforme as escrituras, o retorno do Messias. Novo céu, nova terra, novo mundo, nova vida. Mas antes de tudo, sim, haverá justiça. Incrédulos pagarão pela atitude omissa. Tremerá o chão na hora da justiça. Então virá justiça, de cima a justiça. A espada justiceira ceifará e fará justiça.